FM. Nosso amor é mil. Amor nunca foi ilusão. Sou louco por você, te entreguei minha vida. Diz pra mim agora o que é que eu vou fazer se não tiver você no meu caminho. Me sinto sozinho, vou tão sozinho. Tantas cartas de amor escrevi pra você. Foram tantas loucuras de um só coração. Já pensei, mas não consigo nem imaginar. Decidi te amar, não vale a pena. Bateu na porta, mas não vou deixar. Vou ficar com você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu já decidi, não vou deixar você fugir. Chega de viver sozinho, andando por aí. Eu não quero mais sofrer longe de você. Porque esse amor é meu. Eita paixão. Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado. Adeus, solidão. Esse amor é meu e ninguém segura. É desejo, é paixão, é eita loucura. Porque esse amor é meu, eita paixão. Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado, adeus solidão. Porque esse amor é meu e ninguém segura. É desejo, é paixão. Bateu na porta, mas não vou deixar. Vou ficar com você. Yeah, yeah, yeah, yeah. Eu já decidi, não vou deixar você fugir. Chega de viver sozinho andando por aí. Eu não quero mais sofrer longe de você. Porque esse amor é meu. Eita paixão. Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado. Adeus solidão. Porque esse amor é meu e ninguém segura. É desejo, é paixão, é eita loucura. Porque esse amor é meu, é eita paixão. Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado, adeus solidão. Porque esse amor é meu e ninguém segura. É desejo, é paixão. Desejo é paixão, eita loucura. Porque esse amor é meu. É forró, é na Só Forró FM. Você anda falando pra todo mundo que eu sou o resto e não ligo mais pra nada. Que eu só penso em vaguejada e forró. Saio de noite, só chego de madrugada. Meu amor, por favor, vê se me entende. Se for defeito, Deus me fez assim. Porque se ele inventou coisa melhor, tenho certeza que ele escondeu de mim. Porque se ele inventou coisa melhor, tenho certeza que ele escondeu de mim. objeto.